aberto, sol dourado na areia, rua cheia, a cidade a se animar. Vai pela rua calma, minha alma está desperta, entra em cada loja aberta, em cada olhar. Alguém me dê, dê certo é meu amor, ou só a moça simples que canta uma canção. E ela é então, e sou tão só, deixo a canção ao meu redor. Porque jamais se ouviu alguém cantar assim, feliz e tão sozinha no seio da canção. Céu de janeiro intenso, sol suspenso no céu liso, e eu diviso uma cidade a se aninhar. Vai pela praia antiga, minha amiga tão dispersa, vai sobre o tapete persa do areal. Alguém te vê, de certo é meu amor, oh, mais a bela estrela no céu do Criador. E eu então, que sou tão só, quero esse sol ao meu redor, dias assim, sem direção, no céu sem fim, no coração. Quero esse.